Olha pra que tanta tristeza, se eu já disse adeus, problemas são meus. Você me faz sofrer, eu não reclamo, por isso não consigo lhe entender. Ninguém vai saber, não dou a entender, mas vejo nos seus olhos a tristeza de quem anda cansado de sofrer. Pense duas vezes pra não se enganar. É bom lembrar que pode haver alguém depois. Não precisa nem falar, e eu sei porquê. Seus olhos falam por você. Saber, não dou a entender, mas vejo nos seus olhos a tristeza de quem anda cansado de sofrer. Pense duas vezes pra não se enganar. É bom lembrar que pode haver depois. Não precisa nem falar, e eu sei porquê. Seus olhos falam.